auxiliar 17, vai testar. Diante do mesmo, 277. Acho que o Marquinhos vai manter o setor aqui devido à visibilidade restrita. Ciente, mantém o setor afastado, mantendo o show do Neymar, aguardando o melhor de condições, acho que o McDonald's. Ok, deixa eu arrumar, Ciente. Sim. Sem interferir. Azul 2642, completo final do procedimento, CMTU Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, boa. Prossiga. Fechando em 6141, preparação para evitar a área restrita, curva direita na proa 225, está limitado pela radial 270 do VR Salvador. Doutor, 6643, chame controle, 2080. 2080. 2042, boa tarde. Continua a aproximação ajustada no 05, forma chuva moderada a forte sobre a pista molhada e... Aguarda a autorização de povo, 2642. 2642. Passando o Sérgio para 363, aguardando instruções. Azul 9101, curve à direita na proa 240, mandei essa proa inicialmente por 15 milhas. Proa 240 por 15 milhas, eu sou Azul 01. Ané 6141, reduza para 2009. Autorizado. O 6107 da condição do campo está reduzindo para a mínima limpa. Sim. 6320, reduza para 2309. A 6320 vai manter 210 nós para a nossa mínima limpa. Ação perdida. Deu 600, não avistou. E estamos seguindo para 4000 ainda na sua escuta. Deu por 4000, aguardo transferência. 2 2 3 0 2 3 0, autorizado, azul 9101. Ana 6141, afirmativo. 2771208, boa. Azul 2642, chuva agora forte, estimado de cerca de 500 pés, aporte visual ou iniciando remetida. 2642. 2642, sente. Sequenciamento, Ana 6141. Azul 9101, tem condições de voar na proa 280? Afirmo em mais 1 minuto e 30 segundos. Sim, sim. Também 6320, prossiga. Para ajudar a gente a fazer uma rota em área para sequenciamento. Autorizado a rota em área, também 6320. Ok, quem vai manter o 150, ok? Inter Xanem 320, manter o nível de voo 150. Obrigado. Controle Salvador, azul 2771, boa. Azul 9101, chame o controle Salvador, frequência 119.8. 1198, azul 9101. Puxanel 6141, reassuma a navegação, vai na proa Vitor 366, desça para 2500 pés. Autorizado final do procedimento terminado da pista 10, repassabilizado. Passaremos 2230, estabilizado. A Afirmo, como é que tá? Ainda tá sobre o campo? Eu aguardo para novas informações. Curve à direita para o 280. O limite será a radial 250 escalador. 642, suba para 4.000 pés e mantém. Vai manter 4.000, azul 2642. O azul 2771 está mantendo 4.000 a 4 milhas do Sierra Vida 363. Suba 771, suba para nível de voo 050, curva à direita na PRO 140, mantém essa PRO por 10 milhas. Direita 140, vai subindo para 5.000 pés, azul 2771. 2642, atinge, mantém 4.000. Azul 2642, mantenha 4.000 pés, aguarde instruções. 2642. Capitão Kilo Romeu Oscar, informa que teto de 500, visibilidade 2.000 pés, com chuva forte. Confirme, irá prosseguir para Salvador? Como é que o Kilo, o que você está com essa vitória ali na Rota Fora? Está completamente cobrado no setor e até lá está tudo de volta. Sim. Passarelo 2230 estabilizado, final da 1-0. Passarelo 2230, complete final do procedimento, chame torre 1118, 2495. 1895, boa. Chame 6226, via chegada Mari, desça até o nível de voo 1160, ajuste na 0-5, programa espera na posição Mari. O Tenê 6141 está ciente que teto de 500 pés, visibilidade 2.000 pés com chuva forte, prossegue para pouso. Tem o Alfa Tango 72 a 8.5 milhas que o precede na aproximação, tentando a aproximação para pouso em Salvador. Tenê 6141 informa que 3 aeronaves já arremeteram. Aonde ficaria bom para a gente poder fazer uma órbita e aguardar? Tenê 6141, não tem condições de fazer espera no 372? Serra Vitor 372? Os 30, caso possa ser assim avistar, reporta iniciando a metida. 2230, avistando. Autorizado, pouso. Pistino 0, vento 160, grau 079. Passarei 2230. Serra Vita 363. Afirmativo para o 060, vai fazer espera no 363. Azul 2771, passe espera no Serra Vita 369, no nível de voo 050. Azul 2771, vai voar 369. E me confirme o nível. Chanel 6141, informo que o Alfa Tango 72 que procede na aproximação pousou. Confirme intenções. Chanel 6141, ciente. Autorizado final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1901, informe o Alfa Tango 72, acabou de efetuar o pouso. E a finalzinha de aeronave então, solicita continuar a aproximação. Estou saindo nesse momento. Confirma frequência solo, chefe. Momeia, repete para a comunidade, então 366. Descendo para 2500, na prova do 2, no 366, azul 9101. Ajuste 1015? Agora no 0-6. No 0-6. 2642, afirmativo. Tem condições de fazer espera no Serra Vitor 369? A gente tenta, vai curvar para a esquerda para o 369. Sim. Foro, vai à direita na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5417. Nível de voo 170, ajuste no 095. Faça espera na posição Mari. Confirme o número de espera para o Mari. Número 3 na posição Mari, são 3144. espera na posição Mares? Tem três aeronaves, tem duas aeronaves fazendo espera na posição Mares, então 3144. Poderia confirmar o motivo, a pista está identificada, alguma coisa assim? Estamos com medo. Degradação meteorológica, TAM 3144. Ok, obrigado. Azul 2771, na Prodos é a vista 369, mantendo o nível de voo 050, chama final Salvador, frequência 119.8. Ok, 198. A senhora havia me instruído a manter 5.000 pés, ok? 050. Ok, então 050 da presente. Procurador, Sapatão Kilo Romeo Oscar, Paris, vai. Sapatão Kilo Romeo Oscar, prossiga. Sai em Paris, vai para a rota Kilo Romeo Oscar, voo Ceasa, reposta visual com campo. Voo Ceasa, reposta para a rua com campo. Senhor, Monsol, autorizado cruzamento do campo para Itapuã, fora Itapuã, hoje mais tarde. Vai ter só cruzar pela final da 10, cruzar a final da 10 de volta lá para Itapuã. Autorizado cruzar a final da 10, acho que vai ter, por exemplo. Tá. Estamos porém, na repetida, já dá para ver a metade da pista para frente. Sim, sim. Salvador. Falou. Ô, Salvador, 2771. Azul 2771, prossiga. Me confirma a frequência que é pra chamar. 119.8. 198, obrigado. Patrulha Azul 2142. Salvador, Azul 2771. Azul 2771, deixa para... Então, mantém o 050 para obter o 369. 050, serviço 369. Foi orientado a uma execução de espera, pode me confirmar? Está bem melhor, se estou no Nordeste, tem aeronave aproximando o final no zero. Mas já estou aqui para o cruzamento do final da 10. Enquanto seja para o Nordeste, está presente, acho mais alto. Está presente Nordeste. Nordeste, está negativa, está dentro da chuva. A informação, estamos indo para o 369, a senhora gostaria de cruzar à direita ou à esquerda para fazer espera? Vou correndo pela direita então. 142. Ok, então mantém o balde presente proa e cruza à esquerda, o 2642. Max Delta prossegue setor de Itapuã. Já foi coordenado a aeronave, tem uma aeronave fazendo espera a 2.000 pés sobre o externo, ok? Prossegue no litoral, reporta avistando a linha do litoral, acho mais tempo. Tá bom, prossegue então, o litoral retomado. E vai reformar, tá bom. Da frente, 1.000 pés abaixo. O tráfego está cruzando o eixo da presente, o azul 9101 vai prosseguir a aproximação, confirma. Vamos seguir para a aproximação, já estamos aqui, baixar a travada. Gente, reporta visual com o campo, com o azul 9101. Acho que vai estar entre 360 pela esquerda para evitar o tráfego, que está na final da 10. Azul 9101, inicia a remetida, mantém 2.000 pés, chama o controle 120 da final 8. Tá visual com o trato, o helicóptero branco e preto aqui à esquerda. Gente, acho que vai ter tanto condições de manter o proa norte. Tô mantendo a separação com a aeronave nacional. Boa. Acho que vai ter tanto visual com a aeronave nacional. Visual já mantendo a separação. Gente. Tá seguindo a aproximação, azul, visual com o helicóptero à esquerda. Obrigado, vai ser só uma espera no 309, 2771. A nossa sequência de pouso é o terceiro? A 2771 é o segundo. Ok. Essa pouso é totalmente visual no setor aqui. Afirmativo, espera, serviço 369, essa não é a mesma padrão. Reporta visual com o campo na MDL. Reportará a 2901. Salvador, é o Kilo Romeo, você está sob a freada. Quanto é o vento? 1130 graus, 069. Kilo Romeo. Controle 6320. Sané 6320, prossiga. Só pode informar como é que está a situação para a próxima. Antes de vocês lá fazer a próxima. Noite, por favor. Quilômetro da conquista, fotocópia. Usa a pista 1-0. A pista 1-0 está completamente visual, tem como a gente conseguir seguir para 2-2, como é que está o vento? Avião 1-0-1, tráfico de chave. Já está avistando já, na 1-0-1, arsenal, vai pousar. Autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-9, 1-0-1. Livre pouso, mas 1-0-1. Kilo Romeo Oscar, o setor que se encontra está em condições visuais? Para a direita, confirme para ver. Pista, dá para ver a pista. E como estaria o vento para a gente conseguir para a cabeceira dos dois para o nosso tiro? O Sané 6141, informo que vento de 0,95 graus com 7,9. Ok, com esse vento a gente solicita voar para a pista dos dois. Tarde, 600 de teto. Maravilha, então desconsidero a espera e estou prosseguindo o servido 366. Posso iniciar a descida então? Afirmativo, está autorizado a descida, repassa a soma 366. Repassará o 366, 271. Eu vou cumprir o perfil só descendo pelo 369 justamente para poder me enquadrar na rampa da descida, ok? Perfeito. 9.8, como que chuva leve sobre o campo? 19.8, assim, na 1.4, você visual com o carro. Já. Pois é, confusãozinha. Azul, 2771. Alô. 1.4.1, reduz a 1.909, mantendo a Prodo 369. A Prodo 369, assim, na 1.4. Não, acho que eu tô aí. Matou, pulou um carro, passou na sala. Chamou número 2. Esquerda, 270. Só confirma de certeza, a pista vai ser a 2-2. Bom, a pista 1-0, a última nave que pousou, avistou com 2.000 de visibilidade e 600 de teto. E a chuva tá leve agora. Ok, então preste certeza aí pra prioridade de ver como chega o meu patrão. De visibilidade 2 mil metros com 600 pés de teto. A última aeronave aproximou sem problemas alguns. Estamos efetuando a aproximação das outras aeronaves. E para as aeronaves que solicitaram a aproximação para 2-8, vai estar inviável por conta do tráfego, dos tráfegos em decolagem. Afirmativo, então a gente solicita esse bom procedimento para a 1-0. Perfeito, 2642 vai aguardar esse sequenciamento. Vai chamar o controle agora em 20 decimal 8. Já está chamando em 208. Desculpe, 19-8. 19-8. Matrão, Kilo Romeo Oscar, sinal da 1-7, da visual. Kilo Romeo Oscar está na escuta, mantenha a escuta do controle. Tração é instrumento, 2000 de visibilidade com 600 pés de teto. Mantenha a espera no setor e estou de contato com a torre 18, decimal 9. 18, controle, a voo no 25. Confirme. Voo no 25. Com essa visibilidade de 2 mil metros, o aeródromo encontra-se fechado para voos de promessa. Sempre aguardo para o taxiométrico. Bom. Controle 2028. Ali mantém o 1-0. Ali mantém 1-0, boa noite, 67. Tá, aproximação aí, aeronave para 1-0. Confirma. 255 e demais aeronaves, aguardem orientações para aproximação para o aeronave da 1-0. S2-1-6. Repasse passando 366. Ok, então agora 366 está autorizado a encontrar, não, patrão. Novamente. As 271, boa tarde, agora chuva leve sobre o campo, condições melhoradas, continua a aproximação, reporta visual, beijo. Pontará, já estou baixado travado no Sierra Vento 372. Sua transposição 5, quando você fez? Secono 73. Caso ponto final. Acho que os garotos limpou os pistões 7. Todo o sol no Guarda. Gol 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O que é, né? Espera em mar e também procede para aproximação. A gente aguarde para orientação para aproximação. 25, 4.000, 1.500. Senhores, para aproximação, aguarde. Autorizado táxi, 45, corte de frequência. 30 milhas na prova, desça para o 050. Confirma, por favor. 020, descida para o 050. 020, 050, na minha frente. Tranquilo, parceiro. 3642, curva esquerda para o 310. Esquerda 310, azul 2642. Turma, tem o setor uísque da ilha. Aguarde para o lançamento do QB. Vendo ao 105. Corrigiu. Turma, mantenha inicialmente 04. Estou 021, 00 graus, 06. Vive por 90, azul 277 horas. Que número eu acho na escuta 3? Vitória da Conquista, 180. Decola 90, curva direita, arbora, elefa. Transponder 5431, controle 1208. Mativo, tem 3 aeronaves em espera em mar, mais uma no setor norte e mais 3 aproximando nacional. Ok, poderia estimar então em quanto tempo as restantes aproximações? Aguarde, vamos iniciar a vetoração para aproximação e aguarde o para estimar. A princípio, mais uns 10 minutos. CS, TAM 3, zona 44. Patrulha Salvador, Gono 867, decolou na árvore elétrica, passando 4.500. Gono 867, contato radar em decolagem, suba de ala para 360. 360, teria quantos salvadores presente elétrica? Aguarde, né? Suba via Arbor. Arbor. 72, está autorizado a sinal do RNAV e retorno estabilizado. Ativo, vai então à direita na proa do 372, azul 2642. Visual, copia, CCNM1, 41. Ela é no 41, continua a aproximação, com o arete está livre. Claro, não, 41. Xanamé 3-2000, inicio de exploração para o sequenciamento de tráfego, via direita para o 350, limite será 1 no 5 mil na prova. Gono 255, chame o controle em 1198. Gono 145, vira direita, som 2019. Direito, 219, 2778. Meu 55, mantém a curva do CESA 368, reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 0.5. 4.000 pés, 3. Chama 226, 8.0, 020, com curva para a direita, descida para o nível de voo 060. Sete decimais, então a centena, na chegada a mão é 3, 1, 5, identifique. Oxinei 63, 26. Copiou, curva pela direita, proa 020, desce para 060. 060 na proa, está com a mão pela direita, Oxinei 63. Oxinei 63, 20, chame o controle 1198. 2788, a linha mantém pista no zero. Ativa a linha, mantém no zero, 2788. Zero está na escuta do controle? Três, dois, zero. Na escuta, né? 3-2-0. Mantenha a trama, reduza para 209, número 5. Já mantendo 209, já mantendo 0-2-0. Voo no 255, voo na trama do Sérgio por 366, desça para 2510, está autorizado a final da aeronave, reporte passando Sérgio por 366. Voo do 366, autorizado a aeronave, voo no 255. Juliette, portão 612. Colapso no 0.1 no 0 grau 069. Sim, tem que decolar de azul 2.7.2. Torre azul 2.6.4.2. Sabe aquilo? Mantém o 040 inicialmente, mantendo o setor este. Mantenha um 40, mantenha um 40 no setor uísque da ilha, aguardando para subir e para o lançamento do PD. Entra para o 050, 632. 44, curva direita para o 020. Direita 020, tá 31, mais lá. Ali, 182. Ok, obrigado. Estou recebendo 045 na altimetria, confirma o altitude. 040. 1567, chama agora o centro Recife em 260, alterna 288. 08788, graças a Deus. 260, alterna 288, chama Recife. Seria 1867, não? Correto, 1867, assinado 5170, confere? Confere, vou 1867, pode confirmar. Correto, 1867, chame Recife, 260, alterna 288. 260, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 2788. 2788, contato radar na decolagem, prossigo conforme autorizado. Conforme autorizado, foi tudo bom. Tá. Borba, por exemplo. Chame 226, chame agora o controle Salvador, frequência 260, corrija 1198. 1198, 626. Olhe para o controle. Chame a indicação, autorizado a chegar na área e chame de abecida. 26, curve à direita para o 050, limite radial 280 de Salvador. Direita proa 050, limite a radial 280 Salvador, chama 6226. Eu já 05 autorizado, né? Ali mateu no 0, 0. Maria. Aguarde. Centrizando 44, curva direita pro 050, o limite será 20 milhas na proa. Direita 050, limite 20 milhas na proa, 030 44. Correto, chama controle em 119.8. Controle em 119.8, Sandrizano 44. Selecionando aqui, mantenho 40 inicialmente. Salvador, Sandrizano 44. Sandrizano 44, mantenha presente proa, reautorizado nível 060 e reduz a 2.30 mais. 060 mantendo, já mantendo 229, 220, Sandrizano 44. Azul 2788, vou direto para Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, azul 2788. Comercial está autorizado, aeronave, reporte passando do terra por 366. Seguindo 368, vou reportar 366, dentro de 4.000 metros de segundo, né, de abril 2005. Como 255, avistou 2.500 metros. 255, torre 1895. 1895, Gono 255. 55, visual 2000 pés. Gono 255, pista molhada, forma relívio. Proa 180, limite serão 20 milhas na proa. Proa direito, 0205 na proa, 3 milhas. Não entendi a mensagem. Mantenha ascensão com espera na com curvas aqui espera, deve saber aquilo. Estamos mais descendo para o 050, na proa do Serra Vitor 368, na 3144. Estima 6226, autorizado até 2500 pés. Até 2500 pés, estima 6226. Vai passar o 366, 6326. Estima 6320, torre 1895. 895. 15. E mantenha o 060. 060, você tá pro 1503. 060, passada 366. Chinama 320, continua a aproximação, pista molhada e forma ar livre. Chinama 315, curva à esquerda, proa 150. O limite. Corrijo. Aproximação na navegação, vou ir na proa de Serra Vida 368, descida para o 060. 060, Serra Vida 5 sobe o Serra Vitor 368, mantenha isso daí até o 060. 044, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, está autorizado a sinal do R9, rebaixo passando o Serra Vitor 366. Para 4.000, autorizado a Renato 110, 255, solo 55, direita, solo 12 no sol 9. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Sinal 6315, complexo redução 209. Sinal 3144, desça para 2510. Para 2500, dá 3, eu não faço 4. Diga 0, 3, 1, 5, reautorizado 4010, o ajuste no 0, 1, 5. 4, 5, 0, 3. Assinou 62, 26. Consiga 6226. Controle em 208, transponder 5437. Segundo 677, coral 208, 5437. Nível? Mono 60. Correto, é pronto. Paragrato. Pista livre de ascensão, mantendo a espera neste setor. Mantenha a espera ainda no setor, neste setor está livre escudo. Livre, pista molhada. Obrigado, pista molhada, gente, aguardando pista livre, 6226. Cliente Romeu Lima. 10, na escuta permanente, controle no máximo a 500 pés. Participação no 366, está autorizado 200. Já. Eu retorno à vertical de Vera Cruz. Zero, solo 59, direito, solo, luz e no small log. 220, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. Direito 05, chama agora o Centro Recife, 251, Altena 23, 18. 251, 6205. Solo, formação, bloco, chegou. E estacionamento, chame táxi. Isso, mantém 060, XZ da Mari. 060 da Mari. 3144, continua a aproximação, informarei que está livre, a pista encontra molhada. Ciente, aguardando a pista livre, pista molhada, está 3144. Espera 2500 pés. O time tem salvador no 05. Após o TAP, a gente tem direção para o Serra 366 para o final do RNAV da 10. Espera 2500 após o TAP, com o Santo Reinaldo, uma frente estabilizada, gol 19, meia ponte. 964, destino redução de velocidade. Destino redução, gol 9, meia ponte. Vem pro 07. Prossegue para o Reinaldo. Desvida 107. Na chegada mar, descida autorizada para 3 mil pés, voltinha para a Salvador 1-0 no 5. Chama 6315, chama a torre 1-8-9-5. 8-9-5, braço. 3-1-9. Sola 02, direita sola 1, 2 direita, chamando 1-2-1-9, Xené 6226, Alfa, chamei a cidade Juliette. Alfa, vou chamar a cidade Juliette, 6226. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no 0 graus e no 9. Gente, autorizado pouso, pista no zero, tá 3144. Patango, Lima Kilo X-Ray. Confirma o horário da notificação. Xené 6226, autorizado ingresso via Juliette, remota 1-4. Ingresso Juliette, remota 1-4, Xené 6226. Romeu Ox, número 12, será cópia, aguarde. Solo, Papatango, Ox, prossiga. Prossiga. Nacionado no Pátio 304, a bordo, 6 horas do navio, alternando Salvador, pronto para o Pátio. Os golfinhos autorizados, táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, Ninja, ponto de espera, torre 1895, NH no 0 no 5, dando passagem a Avianca. Cada passagem, Avianca, ponto de espera, 0 no 5. Começou a ver a posição da NDB, Lu. RDMR, Lu, 7. Vou ir para o caso, para final. Liga final do procedimento, descida para 2.000 pés, altímetro no 0.5 do Salvador, forma estabilizada na final. Daqui a 10 quilos, forma para o lançamento. Faz 40 segundos para o lançamento, como é que? Forma para o lançamento. Como é que? Sobre o final, jogou 1.9, meu pai. 1964, completa a aproximação da Renato, estima a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5. Torre de Salvador, boa tarde, jogou 1964, estabilizada a nave, 2 milhas do terreno, 372. 1964, boa tarde, continua a aproximação, informarei, está livre, mesmo se encontra molhado. Sim, 964. coordenada da Kilo, já coordenando alguns tráfegos locais, número 645. É a coordenada 345. Já coordenou? Positivo, é coordenado. É tipo, livre lançamento, informe, agradecida. Vem aqui na porta agradecida, cara. Direita, solo, 219. 219. De portão 1-1, já 3-1-4-4. Passarei 2230 após o TAM retaguarda, vai ingressar para o gate 11, autorizado pushback na remota 1-2, chama pronto para o TAC. Após o TAM, autorizado o funcionamento do aparelho. Livro, chama 6315. Boa, 6315, alfa, chamamento da Julie. Alfa, 16. Top 66, 1-0, 1-5, para a descida, Relax TBQ. Mantenha o setor WISC para a descida. TBQ, mantenha o setor WISC para a descida, reporta na barra 235. 2788, chame o centro de recife em 2685, alterna 2545. E aqui o pulso é para 15:15. Só um minuto, eu vou checar novamente com eles, ok? Só um minuto. Ok, confere o Lima que o Lex Ray IS falou que a última durada foi para 15:15. Segunda Juliette, chanel 315. 315, Juliette, portão 03. 03, 315. 1-2-8-5, antena 25, decimal 4. Correto. Direita, só um 219. 219, bom nome é bom. Inicia a descendo de velocidade. Reduzindo quase 1,6. 107, confirmando os alcance. Transponder 5406, controle Salvador 1208. 95 para assinamento, general no 095. Salvador, vou no 964, boa, boa tarde. Pelo 964, boa, Alfa, chame antes da Juliette. 64, desce para 4.000 pés, altímetro em Salvador 10 no 5, após etapa, deixa a navegação para o serviço 366 para a final do RNAV da 10. Afirmativo, só confirmar a altitude? 4.000 pés, ajuste 10 no 5. 4.000 pés, 10 no 5, ajuste o voo 64, após etapa, e encerra a 366. 118.95, QNH 105. 118.95, quando pode estar autorizado via parte de Índia, passareta. Que leque foi 1 minutinho, Cosme. Eu sou Juliette do 964. Pelo 964, após o passaredo, Juliette, portão 10. Confirmando o gol no 256? Número 2 para cá, pegando 2 com 6, 7. Como é que ele é que foi cópia? Utilizado para Veracruz, 1.000 pés. Rota DCT conforme. Decolagem pista 7, curva direita, via corredor axé. Transponder 0127, controle Salvador 120, décima 8. 5 livros na RNAV para 10, som estabilizado no na final do procedimento. Reiterando, após etapa, serve do 366. Após etapa, serve 366, 1005, alistado com o número 64. E a 700 pés, já o eixo e prossegui na saída? Acho que eu fiquei autorizado a colar a pista no 0, vento 140 graus, 10 nós. Mandei escudo 2, taxi CV Alpha, reporte ponte para o hotel, Olympus 07. A Lima mantém pista no 7. Pode ficar 1-0, pronto, passarelo. Passarelo 2-3-0, mantém o ponte para aguardando. Acho que o Fiquilo vai colar 2-1 no 4. Mantém escuta aguardando. Azul 4-1 no meio, autorizado pouso, pista no 0, retorno 4-0 graus, 1-0-9. Meio de pouso, 4-1 no meio. Confilo, controle 1-0, décima 8. 2-0, aqui, ó. Ativou 3-7-0. Pucajamo Zipar é a saída, com primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5453, controle Salvador 120, décima 8. Tá bom, 100. Cinco, quatro, cinco, três, transponder. Correction, pronto, pushback, acionamento, portão 7. Os 230 vai manter posição, a aeronave decolou, mesma saída, tem coordenação com o controle, mandou aguardar. Piloto C, autorizado a decolar a pista no 7, vento 1 no 50 graus, 109. Piloto 07, autorizado a cruzar no 028, para o pódio militar. Azul 41 no meio, solo 05, livre direita, solo 219. Direita 219, fica aqui. Só um minuto, Cássio. Solo 04 no meio, livre na sua escuta. Barbo. No meio, da livre na sua escuta. Azul 41 no meio, Alfa Juliette, portão 01, boa tarde. Alfa de Bet 01. Você me controle, ó, Zofio? Direto ao Arbo. Tá voando direto ao Arbo, ó, Zofio. Aquilo que você tem, de 7, controle do 0, da sinal 8. Aqui. 01. Tá 01. Piloto SN0427, siga visual para Veracruz, pelo Axé, vamos para ele para o outro barro. Excepcional 0427. Número 4 estabilizado. Afirma, Matheus. Sete aproximação Renan, este metrô em Salvador, 198, decimal 95. Boa tarde, gol 964. 264, reporta visual campo. Reporta na gol 964. 27114, cópia. Autorizado para Sierra November Bravo Romeo, via rota do plano de voo, nível 160. Saída Arbor Zatap, com primeira curva à direita. Transponder 5466, controle Salvador 120.8. Autorizado Zatap, confirmação, autorizado Barreiros, nível 160. A saída Arbor Zatap. A senhora 5466 e o controle 208, azul 27 compartilhos. Por gentileza, confirme somente o nível. 160. Correto, chame pronto, puxa o acionamento. 160. Salvador, boa tarde, vem de uniforme. Siga. Bom fim de uniforme, pousou 09/15, combustível 5240. Frequência do solo. Pousou.